Isso é bando ruim do faroeste, com um cowboy no vocal. Top da rochadeira, empurra que é sucesso. Vem assim, ó. E o meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. E o meu médio batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada, só socada e soca. Só socada, só socada, só socada e socadinha. E só socada, só socada, só socada e socadinha. E só socada, só socada, tá gostoso demais de dia. Oi, socadinha e só socada, só socada. Só socada, só socada, só socada e socadinha. E só socada, só socada. Vê assim, ó, vê assim, ó. E o meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. E o meu médio batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sentiu o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada. Só socada, só socada, só socada e socadinha. E só socada, só socada, só socada e socadinha. E só socada, joga pra cima de mim, vê só. Ai, e socadinha. Vem com o cowboy. Alô, Jade Sacevo News, Paredão do Leal. Ah, é assim, ó. E o meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. E o meu médio tocando no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sentiu o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada, só socada. Só socada, só socada. E só socada, só socada, só socada e socadinha. E só socada, só socada, só socada. Só socada, só socada, viu aí, rapaz? Tá gostoso demais. E só socada, só socada. Joga lá, joga lá. Socadinha. E o meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. E o meu médio batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora. Só socada na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do maloca. Só socada, só socada. Socadinha e só socada, só socada, Ave Maria, rapaz. Socadinha e só socada, só socada, só socada e socadinha e só socada. Tá gostoso demais, Didi. Coloca a mão no paredão e vai descendo. Ai, ai, ai. E socadinha. André Cedeiros, o moral de Ibi Coara. Gostoso demais, Didi. Alô, parceiro, Guga Cedeiros, N10 Cedeiros, DJ Lucas Remix. ZR Produções, estouro do momento. Divulgue conosco 77 981235083. WhatsApp